Check uniforme, o vento 130 graus com 12 nós, decolagem 97 autorizada. Informe decolado agora, ciclo 2, controle 20.8, bom voo. Camarão 208, obrigado, tchau, bom dia, bom trabalho. Bom dia, Whisky, uniforme. Bom dia, Whisky, uniforme. Whisky Yankee Uniforme, bom dia, contato radar sobre 400, saída da EL. 400, Whisky Yankee Uniforme. 9103 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, até na Ribeirão Preto. 4299, Lili Taxi, sua direita, ponto de espera 18612, 1022, boa viagem. Direita 18624299. Alô, bom dia, voo 9605, taxiente da Lima, autorização para o Galeão, por gentileza. 9605, muito bom dia, Galeão, autorizado, nível 360, rota UPA Zulu 10. Decola pistão 0, curva direita da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5166. 360, autorizado pelo upper do 10, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge, 1208 ao controle, 5166 ao transponder 605. 605, tá correto, 5166 direita, poste no pronto remoto no portão 7. Botarei pronto no 7605. Negativo, mantém o perfil devido a tráfego chegando pelo sul, 2223, após a árvore direto. Sim, após a árvore pode voar com 15, afirmo. Ah, então tá ótimo, obrigado. Valeu, valeu. Nove, dois, três, decolado agora, 5-4, controle 20.8, bom voo. 1208, forte. Salvador, voo no 923, decola, passando 1500. 923, bom dia, contato radar, só 360, saída da EL. Gente, da EL. Passarei do 2223, chame Recife, no 260, alterno 1288, bom voo. 260, alternado 288, passarei do 2223. 1-3-1. Diga 9-1-3-1. Beleza, senhor, autorização, CF-350. Alô 99, vem 340 com 12, de decolagem. Medida de decolagem, 4299. 1-3-5-0, é o senhor número 2 para copiar. 37. Sim, só um minuto. 9-1-3-1. No 605, pronto, cópia? 605, já copiou, senhor. Ok, corrigindo. O 9-1-3-1 está pronto, cópia? Prova, prossiga, senhor. Salvador Recife, nível 370 para o IC-58. No zero da cola, curva esquerda para o Caracaju, controle 120-8. Transponde ao 5152, 19131. Beleza, 370 para Recife, decolando na 10, curva esquerda na Pucacaru, aprei o 58, controle 10208, aciona 5152 para o azul, 9131. Correto, no portão 9, chame pronto, 9131. Chamarei quando pronto. Salve Salvador, 3304, para informação do banco. 3304, Brasília, só um instante a cópia, 2022. Aguarda, 3304. Zona Azul, 4299. O 4299, contato radar, só 360, saída dela. 360 na terra, 4299. Salvador, trip 5221. 5221, prossiga. Informação, Lima solicita 200 para a vitória da conquista. Nossa estimada é o 22. Aqui é o número 2, só um instante, o 5221. Ok. 3304, tá pronto, copy? Pronto, prossiga. Salvador, Brasília, nível 360, peso Lu 17. Pista 0, curva direita, saída Argo Elefa. Controle 120-8, transponda 5167, então 3304. Autorizado, então, Brasília, nível 360, e a partir do 17. Decola da 10, curva direita, sai da rua Elefa. O controle de saída 5.8 e o transponda 5167. Correto, chame pronto, 3304. Camarada, 3304. 5221 no trip, copia? Firmo. Salvador conquista o nível 200, pista no zero, curva à direita, saída Arboa, pois direto conquista, controle 120-8, transponder 5174, o trip 5221. Autorizado 200 para conquista, decola da pista no zero, curva à direita após, saída Arboa, TCC 1208-5174, desculpa, trip 5221. 072 Trip, chip pronto. Para 4-5-2-2-1. Salvador, bom dia, Ultra 63, tudo bom? Tudo aqui. Né, 6311, desça e mantenha 4 mil pés, chegada bom, sim. 1022. Bom, 4022, autorizaria voar na Curadiguna? Negativo, mantenha estar, 6311. Ok, obrigado. Voo 1923, chame Recife em 1251. 1251, 1923, boa. Chame Solo Salvador, Oceaneiro 6225 para pushback, acionamento está no Finger 01. Autorizado, chame táxi. Quem chama para o táxi, Oceaneiro 6225? O sistema aéreo é uma caixa que está por aí. Solo, é o 304, aguarde no 4. Aguarda. Salvo 2, na 63. Salvo 2, tá bom. Certo? 8 décadas. Então 10 aguardo, 6312. Vai dar. Salvador, muito bom dia, tá 3859, Vicente do Assis, 360, no 59, Curitiba, copia. Copia. Autorizado, Curitiba, nível 360, Pedro 21, pista 10, direita. Arboa, após Elefa, Arboa Elefa. Controle 120, décima 8, transponda 5173. Curitiba 360, Cruzeiro 21, decolada no 0, direita, Arbora, Elefa, controle 208, aciona 5173, o teste 3859, posição 05. Correto, Unipro. Solo 605, está acionado, eu vi 1443, de autonomia alterna Campinas, para o táxi. 1443 e 50, livre táxi, seguindo o Oceanet. E puxou no portão 1, no mesmo assim. Afirmativo, vai seguir táxi como número 2, seguindo o Xané, o 605. Solo Salvador, o Xané 6225 para o táxi com 93 a bordo, alterna Goiânia, 4 horas e 27 de autonomia. Viver táxi 6225 à direita, ponto de espera 186, 1022, boa viagem. Gente, viver táxi à direita, torre 186, grato. 2000 no 022 da Cruzada Estabilizada. Obrigado. Paulo Salvador, eu azul 9131 na posição 9 para pushback acionar. 9131 aguarda no 9. Para pushback acionamento. E após o... A aeronave da Gol, a retaguarda está livre no 4, chama o táxi. Após o Gol, está livre no 4, 3304, chamará para o táxi. Para 72, completa final, torre 1186. 1186, Gol na 072. Salvador, bom dia, Gol 1072. 01072, ciente, reporte externo, qualquer embaixo travado. Uma milha, marcador externo, trem baixado, checado, Gol 072. Gol Salvador, Oceaner 6225, pronto, ponto externo, captura 10. A linha decola de meio-dia separado, 6225, a partir da Taxiway Charlie, já ingressando à direita para a decolagem? Afirmativo, a partir da Charlie, decola imediato, Oceaner 6225. Autorizado, 140 com 12. Ciente, livre decolagem, Oceaner 6225. Minutos, de 10 a 15 minutos. E a... qual seria a falta para a gente fazer? Eu tenho um UTAN no portão 11, iniciou o push agora, e tem o Oceané, que está na sua frente para iniciar no 10. E aí tem mais vários pousos também, né? Não, tudo bem, então tá, então anda 10 a 15 minutos isso, das 9139, 7. Identifique, desça e mantenha 4.000 pés, 1.022, chegada a Mari. Chegada a Mari para 4.022, Gol 1082. 1072, posto autorizado 10, vento 140 com 11. E depois, posto 10, Gol 1072. 6225, decolado agora ao 09, controle em 20.8, bom voo. Torre 1605, largou, ponto espera da 10, pronto, se só com a aeronave na final. Oxanai 6225, decolado agora ao 09, controle em 20.8. 08, 6225. Gol 1072, informa chuva leve sobre o campo, pista agora molhada. Ciente observado, Gol 072. No 605, apostado da companhia, além mantém. Ciente, 605. Portanto, 663. Oxenê 63, 1-2, após o TAM, a retaguarda está livre no 10, chame táxi. Ciente, após o TAM passar, autorizado, 63, 1-2. Operação em Salvador permanece visual, porém só chove sobre o campo e o ajuste no 023. Salvador, o TAN 3859 puxa acionamento na 5. 3859 no 5, aguardo. para o táxi com 168 a bordo, alternando com Finch, com 4 horas e meia de autonomia, o TAM 3304. Confirmando pessoas a bordo? 168. Ok, livre táxi à direita, ponto de espera 186, milha e 23 agora, boa viagem. Gente, livre táxi, ponto de espera 186, o TAM 3304. 663, segue a nave da companhia, ponto de espera 186, milha e 23, boa viagem. Segue para 1020, 1023 até o ponto de espera, bom trabalho, 3663. Tomador, Juné 63, 12. Prossiga. É, tu quer que a gente puxe a aeronave um pouco mais pra frente pra liberar o azul? Se não atrapalhar. Tá muito bom o Webjet 6729. 6729 para Guarulhos, ao instante a cópia 1023. Gente, tá na sua escuta aí quanto pra cópia. O 6312, se não for atrapalhar, tem condições de dar passagem ao azul na sua frente? Eu tentei aqui, mas infelizmente não teve jeito não. É que o trator não pode puxar a aeronave de ré aqui. Fala, Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Tango de Bravo. Tango de Bravo, bom dia, prossiga. O Tango de Bravo, nós temos estado uma hora de voo local, na próxima vez, do Pátio Sérgio. Salvador. Em Rima Salvador? Negativo. Vou local, corredor Axé até o farol. Até o farol de Itapuã ou farol da Barra e depois retorna para Rima? Não, o Danilo já vai fazer o aeroporto do aeroporto da cidade dele. Já se manda o porto após vai pro. Estamos com 128, 13h30, antena Natal. Sou 8, boa semana. Livre táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 18612, 1023, 6312. 7-6312, pátio Índia Alfa, 7-6312. O azul após o Oceané retaguarda está livre no 9, chefe táxi. Após o Oceané está livre, azul 49131. 6-6312. Juliette, Coro 072. No 072, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, Coro 072. Baixa, né? Check trem. Trem baixado e travado. Enter. Volta após o Avianca na aproximação, ali mantém. Ali mantém após o Avianca, o TAN 3304. Uno 888. Estimativo, pode prosseguir para 2000. 2000 pés, livre LS, acusa no locador, agora 1023 no ajuste. É certo. 59 aguarda no portão 5. Tá oceano aéreo. M3 Luna 1, solo agora Luna 6, direito, 21.9, solo Alivrá, bem-vindo. Obrigado, 21.9. Trânsito de Salvador, bom dia, Gol 1982 com informação Lima. O FG6729 está pronto para a cópia. Pronto, cópia, 6729. Autorizado Guarulhos, nível 360, pêsulo 10. Visto no zero, direita, Dael, Leda Bridge, controle 120.8, transponda 5402. Por gentileza, pode confirmar aí o pêsulo 1.6? Até o pêsulo 10 até Bridge, após Bridge o pêsulo 1.6. Ah, sim, então. Então está autorizado Guarulhos, nível 360, saída Dael, Leda Bridge, decolando a 10, após Bridge vai interceptar o pêsulo 1.6. Via rota, controle 208 e o transponder 5402, objeto 6729. Portão 2, ciente, me pronto. Amarelo. 35221, posição 12 para puxa e acionamento. 5221, na guarda. Solo, xeramia 321, bom dia, Chico. 1072, mantém antes da Juliette. Afirmo, seu portão previsto é 1. Entendi. O azul 9131 está pronto para o táxi POB de 118, 3 horas e 20, alternando Maceió. 9131 até o través do 612. Até o través do 612, 9131. Fala, mostrar na 631. 6311, Guarulhos, aguarda cópia, 1023. Negativo, está na alfa, voltou agora. Ok. Reporte antes da Juliette, 6311, corrigindo. Que vai passar a retaguarda e tem mais um gol que vai para, para o portão 1. Aguarde um instante. É, entendeu então que é o número 1, então, puxa, obrigado. Trip, mantenha a posição e aguarde para o push. Mantenha a posição, 5221. Chama Recife, 12685. 12685, 6225, obrigado. Pode alinhar, tá? 3663. Autorizado, a linha é decolar, 120 com 10. A linha decola, tá? 3663. 9131 pode seguir a aeronave da Ocean Air, que está próximo ao ponto de espera. Quando pronto, 18.6, 1023, boa viagem, 9131. Quer seguir na Ocean Air, quando lá, 18.3, 18.6, 9131, tá? Obrigado. No 072, após o azul, Juliette, pole position. Após azul, Juliette 01, gol 072. Trip 5221, autorizado puxar na remota, chame táxi. Autorizado, puxa, chamará para o táxi 5221. O Ocean é 6311, agilizando a retaguarda do gol à sua frente, Juliette, portão 3. Foi por 6311, Juliette por 3? Afirmativo. Mais travado. Boa tarde, obrigado. Guarda neste momento. Tem um gol portão 1 e tem um Oxané portão 3. Após o Oxané tá livre no 5, chame táxi. Oxané tá livre no